vim falar de mim. O meu vaso se quebrou, angustiado eu estou. Meus pedaços hoje quero te entregar. Oh, lei, será que podes me moldar? De um vaso velho para um vaso novo, quero sentir o teu renovo e a tua unção me tocar. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir para sempre em tua presença eu quero estar. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, um vaso de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Restaura em mim um quebrantado coração. Quero sentir o gozo da tua unção. Levantar as minhas mãos, te adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre, para sempre, em tua presença eu quero estar. Presença, eu quero estar.